Meu nome é Kelton Willian da Silva, mais conhecido como MC Kekel. Tenho apenas 22 anos, sou de 95. Hoje eu vivo um sonho que nem todas as palavras vão descrever o que eu vivo. A cada minuto que eu subo no palco, é um novo mundo que eu enxergo. A cada música que eu canto, é uma nova história que eu vivo. A cada sorriso que eu vejo, é uma nova felicidade que eu sinto. Como agradecer a Deus, trazendo toda essa alegria que eu trago todos os momentos para todas as pessoas que curtem MC Kekel. Esse sou eu, cheio de defeitos, cheio de erros, mas com uma qualidade que traz alegria para milhões. MC Kekel, fui parte 1 de uma Mandela. Garota bipolar. E aí, Lipinho, o elenco do funk, desgarmado, tá voando, hein? Garota bipolar, uma hora tá bem, outra hora não tá. Mas o que ela tem faz qualquer homem delirar. Garota bipolar, uma hora tá bem, outra hora não tá. Mas o que ela tem faz qualquer homem delirar. Ela chega na balada no dia que ela tá zen. Ninguém entendeu nada, que hoje ela não é de ninguém. Ela gosta de zoar, curtir e de se divertir. Mas nos dias de estresse sai de perto. Ela nega atenção pra quem não há de merecer. Garotinha complicada, tão difícil de entender. Que de noite ela quer curtir e de dia ela quer amar. Garotinha indecisa, essa menina bipolar. Garota bipolar, uma hora tá bem, outra hora não tá. Mas o que ela tem faz qualquer homem delirar. Garota bipolar, uma hora tá bem, outra hora não tá. Mas o que ela tem faz qualquer homem delirar. Ela chega na balada no dia que ela tá zen. Ninguém entendo nada, que hoje ela não é de ninguém. Ela gosta de zoar, curtir e de se divertir. Mas nos dias de estresse sai. Que é assim, ela nega atenção pra quem não há de merecer. Garotinha complicada, tão difícil de entender. Que de noite ela quer curtir e de dia ela quer amar. Garotinha indecisa, essa menina bipolar. Garota bipolar, uma hora tá bem, outra hora não tá. Mas o que ela tem faz qualquer homem delirar. Garota bipolar, uma hora tá bem, outra hora não tá. Mas o que ela tem faz qualquer homem delirar. Garota bipolar, uma hora tá bem, não tá. Mas o que ela tem faz qualquer homem delirar. Garota bipolar, uma hora tá bem, outra hora não tá. Mas o que ela tem faz qualquer homem delirar. Delirar. Garotinha. Garota bipolar. Garota bipolar. Uma hora tá bem, outra hora não tá.